e às vezes até parece que a Câmara Municipal tem a culpa de tudo o que aconteceu. Não eram os titulares, havia os problemas da titularidade do terreno. Fui ao Ministério da Educação, pelo menos eu e a Sra. Vereadora, pelo menos 5 ou 6 vezes, reunimos até com a Sra. Secretária de Estado, mas para azar ainda havia como acontecer agora isto, que é uma coisa que me constrange e que gostava que as coisas tivessem sido diferentes, mas não foram, é o que é da vida. Também temos que ter coragem para as enfrentar, e eu serei um presidente feliz quando inaugurarmos aquelas instalações novas, porque no pacto ficou 1 milhão e tal de euros para realizarmos aquelas obras, e tem sido um calvário até para chegarmos ao final. Chamar-lhe-ia mesmo um calvário autêntico, com passos todos que nos desgastam e que muitas vezes os encarregados de educação também não percebem muito bem porque é que a obra se dá dinheiro, porque é que a obra não anda. E é um problema para o diretor do agrupamento e para a sua direção, mas também é um problema para o presidente da Câmara Municipal, que está mais à mão de semear para, às vezes, as pessoas, de forma crítica, porque não percebem porque é que as coisas não avançam. Mas, como eu disse, nós aqui, quem está nestes lugares autárquicos, não pode ultrapassar as leis.